programa Momento Espírita. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Boa tarde, amigos. Quem os cumprimenta é Maria Regina Roca Simões. Este é o programa Momento Espírita de número 121, produzido pela Associação Espírita Mateus. Olá, pessoal. Sou o Serginho Crivellaro. Boa tarde. Ao final deste programa, sortearemos os livros Herdeiros do Novo Mundo, do autor André Luiz Ruiz, ditado pelo Espírito Lúcius, e Momentos com Chico Xavier, escrito por nosso querido amigo Adelino da Silveira, da cidade de Mirassol. Sortearemos também um CD do Divaldo Franco, respondendo às principais perguntas referentes ao tema Cura e Autocura, apresentado no seminário realizado na cidade de Ribeirão Preto. Telefone para 3552-3460. Dona Thelma aguarda sua ligação. Boa sorte a todos. Prezados ouvintes, para a nossa alegria, recebemos mais uma vez o nosso querido companheiro André Luiz Sobreiro. André, nas horas vagas, é professor de educação física, pois nas horas integrais é dedicação exclusiva à doutrina espírita. É também presidente do Centro Espírita Portal de Luz, da cidade de Severínia. Boa tarde, André. Seja bem-vindo. Que a luz do Divino Mestre o envolva e o ampare durante a exposição do tema da tarde. Boa tarde, André. É um prazer recebê-lo mais uma vez em nosso programa. Sempre que o recebemos, é garantia certa de aprendizagem. Você que é estudioso dedicado da doutrina espírita. Pois muito bem, o tema que você nos traz é a realeza de Jesus. André, fique à vontade, pode iniciar a sua exposição, pois o programa hoje é todo seu. Boa tarde a todos, boa tarde aos presentes aqui na rádio, aos amigos em casa, estão ouvindo pela rádio, pela internet, enfim. Que a paz do Cristo reine em nossos corações e que a gente consiga trazer um pouquinho de paz, um pouquinho de luz com essa singela discussão sobre o Mestre Jesus. E falar sobre Jesus é sempre muito fácil, mas ao mesmo tempo buscar informações corretas nem sempre é tão simples. Então que nós sejamos muito amparados pela espiritualidade que se faz presente e dizer para as pessoas que tudo que nós vamos discutir aqui está baseado nos livros espíritas. A espiritualidade foi muito pródiga em revelações sobre Jesus através das mãos mais do que iluminadas de Francisco Cândido Xavier. Esse tópico, a realeza de Jesus, consta do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, mas nós vamos nos apegar a uma outra linha de discussão. Vamos iniciar com as palavras de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, capítulo 1, quando Emmanuel vem nos dizer que o nosso planeta tem um governador espiritual, justamente Jesus. Então, no começo do livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Emmanuel está nos revelando nessa obra que existe uma coletividade de espíritos puros, de uma superioridade que nós não conseguimos nem entender ainda. Nós sabemos que o sistema solar tem presumíveis 9 planetas, sem contar o Sol, e o Sol é uma estrela. 9 planetas. Existe uma discussão aí contemporânea dizendo se Plutão é planeta, se não é, se a órbita dele é realmente ao redor do Sol ou não, mas nós vamos desconsiderar e vamos chamar Plutão de planeta. Então, essa comunidade de espíritos puros se constitui de 9 Cristos, 9 governadores, cada um para o seu planeta. Cada planeta do sistema solar tem um governador espiritual, tem o seu Cristo. Nós vamos discutir depois o que significa o termo Cristo, porque Jesus é nome, Cristo não é nome, é um adjetivo. Mas nós vamos discutir isso um pouquinho mais à frente, tá? Então, o que está sendo revelado para a gente? Existe uma comunidade de espíritos puros que governam o nosso sistema. Aí a gente vai buscar no resto da bibliografia espírita, em outros livros, a gente vai descobrir que o sistema solar tem um governador. Então são 9 Cristos de planeta, Cristos planetários, mas existe um Cristo do sistema superior a Jesus. Isso está no capítulo 28 do livro Na Era do Espírito. Olha que coisa fantástica. Que maravilha. E aí nós vamos extrapolar isso e vamos dizer tranquilamente: cada planeta do universo tem o seu governador. Estamos... É isso que eu ia comentar com você, André. Esses Cristos, você está dizendo isso apenas no nosso sistema solar, porque os mundos são infinitos, não é exatamente. Isso? Exatamente, o sistema solar não é exceção à regra, né? Nós vamos nos ater ao nosso sistema planetário, não é? Isso. Mas eles são infindos, como são é infinitos. Infindo o infinito, não é? É o universo. O universo é interessante a gente pensar, né? Porque a gente costuma dizer que o universo é infinito. Mas a doutrina nos mostra, e a ciência comprova, que o universo está em expansão. E eu queria saber como é que uma coisa que não tem fim está expandindo. Porque expansão, o que, que é? É você pegar o limite de início e o limite final e afastar. Se não tem limite, como é que expande? Olha a sabedoria de Deus e a nossa limitação, diga-se de passagem, né? Aí vamos voltar para A Caminho da Luz. Emmanuel nos diz: essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, duas vezes no curso dos milênios conhecidos. Vamos pinçar uns pedacinhos aqui. Gostei muito quando Emmanuel fala assim: ao que nos é dado saber. Ou seja, Emmanuel é um espírito muito evoluído em comparação com a gente, e ele não sabe tudo também. Olha que coisa fantástica. Pelo que Emmanuel sabe, eles se reuniram duas vezes na psicosfera da Terra. Vamos descrevê-las. Emmanuel continua: a primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Ou seja, quando da formação do planeta, pela vibração mental dessa comunidade, que Jesus é um dos membros, a Terra se desprende bem lentamente da nebulosa do Sol. Então, foi a ação desses espíritos que possibilita a formação do planeta Terra. Presume-se então, André, que o espírito de Jesus, ele é anterior à criação do planeta Terra. Com certeza. Isso está previsto para a gente discutir um pouquinho mais à frente, mas é isso mesmo. O que você presumiu está corretíssimo. Então, quando da formação do globo, Jesus já era um espírito puro, participou da formação da vibração mental que fez com que um pedaço da massa do Sol se desprendesse para formar o planeta. E a segunda reunião desses espíritos puros, segundo Emmanuel, se deu quando da decisão da vinda do Cristo ao plano físico. Vamos ler textualmente. E a segunda: quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, quando eles acharam que nós estávamos maduros o suficiente para receber a lição perfeita não mais a simbologia do Antigo Testamento. Porque Emmanuel vem nos dizer nesse mesmo livro que o aprendizado no Antigo Testamento ele era uma noção de experiência. Você tenta, erra, aprende com o erro. Tenta, erra e aprende com o erro. A lição do Cristo muda essa perspectiva. A lição do Cristo foi perfeita. Não se tem o que criticar da lição do Cristo. Nós é que vamos ter que entender o que ele quis dizer. Que, aliás, está bem difícil. Está bem difícil por causa de uma série de circunstâncias. Mas não há o que criticar na lição de Jesus. Então, quando essa comunidade de espíritos puros decidiu, achou, pensou que a humanidade terrestre estava madura para receber a lição imortal do Evangelho, eles decidem pela vinda do Cristo ao plano físico há 2000 anos atrás. Fantástico, né? Maravilhoso. Fantástico. Interessante, porque no Antigo Testamento tem inúmeras profecias sobre a vinda do Messias. Nós preparamos algumas aqui para a gente poder discutir. Por exemplo, ainda no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 12, Jesus diz assim: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Por que ele se referiu dessa forma? Aí a gente corre lá no Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 9, versículo 2, Isaías profetiza assim: O povo que andava em treva viu uma grande luz. O que Jesus está dizendo? A luz que Isaías viu sou eu. Pode me seguir. Que maravilha. Olha que coisa fantástica. Aí a gente vai confirmar aquilo que os estudiosos vêm dizendo, estudos acadêmicos, e no movimento espírita também tem grandes estudiosos. Não dá para separar o Novo Testamento do Antigo. Jesus está no Novo Testamento quase que o tempo todo respondendo dúvidas e questões que ficaram, entre aspas, no ar no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Muita, muita, muita coisa que ele fala no Novo Testamento é resposta para alguma dúvida que ficou no Antigo Testamento. Aqui tem um exemplo prático. Porque quando Isaías profetiza, o povo que andava em treva viu uma grande luz, Jesus responde, Eu sou a luz. Eu sou a luz do mundo. A luz aqui está. É. O que ele está dizendo? Aqueles que vocês esperavam, sou eu. Olha que fantástico. A gente não tem como separar Antigo e Novo Testamento, gente. Essa cisão é artificial. Uhum. Essa cisão é artificial, não tem como. Aliás, para entender o Novo Testamento, nós precisamos conhecer, pelo menos superficialmente, o Antigo. Mas vamos voltar para a pauta. No livro de Malaquias, último livro do Novo Testamento, confirmando essa pregação de Jesus dizendo eu sou a luz do mundo, Malaquias tinha profetizado também: nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas. Ou seja, mais uma profecia sobre a luz que viria para ensinar o caminho. Se essa de Isaías calhou com perfeição, a de Malaquias também não foge muito da regra. É a promessa da luz que foi feita aos profetas, e Jesus diz: eu sou a luz. Eu sou aqueles que vocês esperavam. Isso já causa para quem não é muito apegado aos estudos, às reflexões espíritas, isso já causa uma certa dúvida, né? Porque o governador espiritual do orbe, ele tem que ser o máximo da humildade. E como é que alguém se diz, eu sou a luz, eu sou humilde? Você tem que ter muita moral para falar isso. Verdade. E Jesus tem. Então que não reste essa dúvida. Por que o mais humilde de todos se diz o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meu intermédio. É o cúmulo da humildade, mas a moral e a fé no ápice, que dão o direito de Jesus de poder falar, eu sou o caminho a ser seguido. Que não reste essa dúvida para a gente. André, só a título de esclarecimento, você mencionou várias vezes profeta Isaías, Malaquias. O que seríamos profetas, André? Olha, o que se chamou de profeta no Antigo Testamento é o que nós chamamos de médium hoje. Ah, bom, era isso mesmo. É o que nós chamamos de médium. Uma facilidade para intercâmbio com o plano espiritual. Intercâmbio com o plano espiritual. E nós vamos discutir daqui a pouquinho, no final das profecias, de que forma aconteciam as profecias e como é que era possível profetizar o futuro. Nós vamos dar esse gancho também para não deixar ninguém com sede de conhecimento. Vamos lá. No livro de Isaías ainda, porque a maioria das profecias sobre Jesus é tirada de Isaías, e nós vamos falar o porquê também, né, para não deixar ninguém com dúvida. Isaías profetiza: pois por isso mesmo o Senhor vos dará este sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emmanuel. Ou seja, era profetizado, estava profetizado, que viria por uma virgem. Poderíamos até entrar na discussão, virgem no sentido físico, no sentido sexual, a virgindade na linguagem bíblica, está muito mais ligada à virgindade espiritual, de coração. Perfeito. Porque se Jesus disse que não veio destruir a lei, então ele tinha que nascer de uma relação sexual, de um gameta masculino e um gameta masculino, feminino, gerando uma vida, uma vida física. Então, mas podia também derrogar a lei. Exatamente, né? Ele mesmo disse, não vim destruir a lei. Mateus 5,17. Bem no meio do Sermão do Monte, ele fala, não vim destruir a lei, eu vim confirmar. Exato. E vim completar. Em o capítulo 40 de Isaías, versículo 3, está escrito assim: vós que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a vosso Deus. Foi profetizada a vinda de alguém que prepararia o povo para Jesus. João Batista. Aí vamos discutir um termo aqui. Por que endireitai os caminhos do Senhor? Os caminhos de Jesus eram tortos? Não. Torto é o nosso. O que ele quis dizer com endireitai? Preparai. Vai lá, mostra que alguém vai vir. E João falava, eu vos batizo com água. Mas já vai vir alguém que, de quem eu não sou digno nem de desamarrar a sandália, que vai vos batizar com o Espírito Santo. Fantástico. Tudo profetizado no Antigo Testamento. Só mais uma profecia. Ainda em Isaías 53, versículo 5, profetiza-se todo o sofrimento de Jesus. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, foi quebrantado pelos nossos crimes. Profetiza-se todo o sofrimento de Jesus. Aqui nós já vamos ter que entrar naquilo que eu prometi para vocês. As linhas interpretativas do Antigo Testamento. Existiam duas linhas gerais. Uma linha que nós podemos chamar de majoritária, que eram os poderosos, que achavam que o Messias viria para ser um guerreiro. Alguém que viria para expulsar o Império Romano e fazer da nação dos hebreus os donos do mundo. Olha que interessante, eles queriam expulsar os romanos para eles poderem reinar, né? Que tipo de expulsão é essa? Se você tira um rei para você reinar, isso não é... Coloca outro. Exatamente, lugar, isso, não é... isso não é melhor, gente. Isso é egoísmo. Egoísmo puro. Eu quero tirar o outro rei para que eu reine. Isso não é purificação. Aí se enquadra Judas, né, André? Também. Judas também tinha essa linha de pensamento. Exatamente, né? Aquela coisa de tentar provocar uma reação. Isso, uma reação pública, vamos dizer assim, né? Para defender Jesus. E a outra linha interpretativa baseava-se principalmente nessas profecias de Isaías e achava que o Messias viria para ser um sofredor. Alguém que viria para carregar nas costas o pecado do mundo. Não para livrar o pecado do mundo, porque quem me livra dos meus pecados sou eu. Para carregar nas costas o pecado do mundo. Qual a linha interpretativa que estava correta? A segunda. A segunda. Que se baseava em Isaías. Então, quando a gente descobre isso, a gente começa a entender por que que na cruz Jesus disse: meu Deus, por que me desamparaste? E a gente acha, nossa, Jesus fraquejou? Não. Jesus está mostrando qual das duas linhas interpretativas está correta. Ele não veio para se vingar e nem para pôr ninguém para correr. Ele veio para suportar a vontade de cada um de nós, porque respeite-se o nosso livre-arbítrio. Se nós éramos ignorantes e achamos que a gente devia crucificar o governador espiritual do mundo, Jesus se submeteu à nossa vontade e à vontade do Pai. Quando ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice, está confirmando isso. Ele não está fraquejando e nem pedindo para deixar de ser crucificado. Ele está dizendo qual das duas linhas interpretativas está correta. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Agora eu entendo o meu Deus, por que me desamparaste? E o afasta de mim esse cálice. Porque se a gente não entende essas linhas interpretativas, o que a gente pensa? Jesus está fraquejando. Está querendo fugir da crucificação. E ele sabia que ele vinha, tanto que Isaías profetiza. Agora nós vamos fazer um gancho. Como é que era possível a profecia? Questão 276 do livro Consolador de Emmanuel. Pergunta-se para Emmanuel. A predição do Antigo Testamento dá a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo? E Emmanuel fala que sim. Diretamente, Jesus não mandou recado por nenhum outro espírito. Ele veio, entre aspas, soprar no ouvido do profeta o que ele ia passar. Está lá no livro Consolador, questão 276. E aí fica relativamente fácil de entender quando a gente pensa que o tempo transcorre não é sem noção. São ciclos evolutivos. Tanto que Emmanuel falou lá atrás, quando foi necessária a vinda do governador ao plano físico, eles se reuniram e Jesus veio. Ou seja, era um ciclo evolutivo que estava transcorrendo e na hora certa Jesus veio ao plano físico. Então como é que era possível a profecia? Jesus não só conhece como foi um dos criadores desses ciclos evolutivos. Para ele era fácil. Na hora que ele achou que devia, ele vinha, soprava no ouvido do profeta, o profeta profetizava. Fica fácil de entender, né? Fica muito fácil de entender, gente. Nós precisamos estudar para descobrir quem é Jesus, gente. E também esclarecer essa questão dos profetas, André, que a maioria pensa que foi Deus diretamente, né? Sim, existe essa linguagem no Antigo Testamento. Mas qual é o problema disso? Antes da primeira revelação com Moisés, quando Deus teria revelado a unicidade divina, né? O Deus único. Deus único. Então, eles eram politeístas. E um médium vidente olhava para alguém que não tinha corpo e achava que era um Deus. Então, ele vem e se revela. Só tem um Deus. E quando esse espírito chamado Yahvé vem para guiar o povo hebreu pela peregrinação, sair do Egito, sair da Babilônia, enfim, é como se fosse o espírito protetor daquele povo, ele se identifica como Deus. Porque eles eram politeístas e tudo que não tinha corpo para ele era Deus. Perfeito. Mas houve a revelação, né, nos 10 mandamentos, de que só havia um Deus, mas ninguém muda de conhecimento, de percepção assim. Demora um tempo para você entender que nem tudo que não tem corpo é Deus. Então ele se identificou como Deus para ter um pouco mais de credibilidade, para poder guiar aquele povo por toda a peregrinação, porque eles foram escravos no Egito, foram escravos na Babilônia. Então, quer dizer, eles precisavam de um guia. Moisés era um baita de um profeta, subentenda-se, um baita de um médium. Exatamente. Uma vidência fantástica. Intermediário entre o plano espiritual entre e o plano físico. Exatamente. Podemos discutir também os termos, o que significa Messias e o que significa Cristo, que é interessantíssimo também. Messias invariavelmente vem do hebraico, tá? É tradução do hebraico e do aramaico. Em hebraico, a palavra era Mashiach, que significava o consagrado. E em aramaico, Meshiach. As duas se traduziu por Messias, que significa o consagrado. E Cristo, a palavra Cristo vem do grego, Christos, significa ungido. Ou seja, é o governador espiritual do planeta, só que em outro idioma, vamos dizer assim, com outra terminologia. Em hebraico e aramaico, traduziu-se por Messias. E em grego, Cristo. Olha que fantástico. Aí vai cair naquilo que nós discutimos no começo. Cristo e Messias são adjetivos. É posicionamento na escala espírita. Jesus é o nome. É o nome que essa entidade teve, quando veio ao plano físico. Em hebraico, Yeshua. Certo. Interessantísso, né? Yeshua. Esse assunto é interessantíssimo, André, mas nós vamos colocar uma musiquinha aí para você dar uma juntada nos seus apanhados aí para que a gente possa prosseguir com o programa. Vamos lá, Clebinho, uma musiquinha pra gente, por favor. Momento Espírita. Eu quero, meu Jesus, sempre estar na tua paz, na tua luz. Quero estar com meu irmão no coração. Quero estar com teu perdão. Eu quero, meu Jesus, ser amor, carinho e muita gratidão ao nosso Pai que nos criou à perfeição no caminho da revolução. Eu quero, meu Jesus, sempre alerta no caminho em minha cruz, guardar no coração a mensagem de orar e vigiar. Minha vida vou levar para amar e perdoar. Eu quero, meu Jesus, ter amor, carinho e muita gratidão ao nosso Pai que nos criou à perfeição no caminho da revolução. Eu quero o meu Jesus sempre alerta no caminho em minha cruz, guardar no coração a mensagem de orar e vigiar. Minha vida vou levar para amar e perdoar. Ah, eu quero amar. Queridos ouvintes, estamos de volta hoje entrevistando o nosso querido companheiro André Luiz Sobreiro, de Severínia. É com você, André, para que você faça os comentários que achar necessário a respeito da realeza de Jesus. É muito interessante a gente pensar, né, fazendo um pequeno apanhado daquilo que nós já falamos, né? Quando a gente vai pensar que cada planeta do universo tem um governador, e aí eles se reúnem num sistema solar, né, girando em torno de uma estrela, de um sol, e essa reunião de planetas e de Cristos tem um governador também. Olha a sabedoria de Deus, né? Agora, com essa informação do Chico, no livro... eu vou lembrar depois. Na Era do Espírito. Isso, na Era do Espírito, capítulo 28. Aí eu consigo entender a informação da doutrina espírita quando diz que o progresso é infinito. Porque até então... O que a gente sabia antes dessa revelação do Chico? A gente achava que a pessoa chegava à perfeição espiritual, chegava ao nível de Nosso Senhor Jesus Cristo e parava. Acabou. Não para. Perfeito. Um belo dia você deixa de ser Cristo de planeta para ser um Cristo de sistema. Aí você reúne vários sistemas solares, você tem uma constelação. Também tem um Cristo. Um belo dia você evolui e deixa de ser Cristo de sistema para ser um Cristo de constelação. Vai demorar um pouquinho, né? Mas nós vamos chegar. E não é o fim. Não, é apenas o começo. Vamos continuando? Vamos então, continuar. Vamos criar uma escada de Jacó só nossa aqui hoje. Vamos lá. Da constelação a gente passa para... Talvez exista aí dentro da galáxia ainda um conjunto de constelações também receba um nome que nós não conhecemos. E tem um Cristo. Até chegar no Cristo da galáxia. A Via Láctea. Aí a Via Láctea, depois as nebulosas. Exatamente. E a coisa vai infinitamente. Não, e que é interessante maravilha. Que na continuação do texto, o Chico diz assim: e Deus, para lá disso tudo. Nossa! E a gente, na nossa insignificância, achando que o nosso planetinha Terra é o centro das atenções, né, André? É muito interessante você pensar quantos bilhões e bilhões e bilhões de planetas para ter vida em um só. Por que fez os outros então, meu Deus? Que desperdício, não? Desperdício e é não entender a sabedoria de Deus. Que coisa fantástica. Perfeito. Que coisa fantástica. É mesmo. O André, tem um questionamento de um ouvinte aqui que você disse... No Velho Testamento, que Jesus se chamaria Emmanuel. Uhum. E que no Novo ele se chama Jesus. O porquê? Como... Na verdade, esse Emmanuel, ou Emmanuel, não era um nome. Era uma designação. Emmanuel significa Deus conosco. Ou seja, não é um nome. Não, então, não é um nome. Certo. O nome dele... Adotou-se por nome agora. Exatamente. Agora, Jesus de Nazaré, enfim, Yeshua em Nazaré. Então seria uma designação assim. de um Deus, por exemplo, né? Cumprindo a promessa de Deus de que mandaria o seu filho primeiro, vamos dizer assim, ungênito. Mas Emmanuel não é um nome, ele recebeu o nome de Jesus. Messias, lá dentro do hebraico e do aramaico, Cristo em grego. Mas Emmanuel não é nome. É uma designação, na verdade. Muito bem, espero ter atendido. O que quer dizer Emmanuel mesmo? É Deus conosco. Deus conosco. Esse sufixo el significa el. Deus. Certo. Daniel. Uhum. Né? Tem todos os significados. O el é Deus. O prefixo da palavra tem vários significados. Quem fala disso é Severino Celestino da Silva, no livro Analisando as Traduções Bíblicas. Certo. Cita vários exemplos em sequência. Vários, vários, vários. A gente pode estar consultando lá. Muito bem, espero ter esclarecido a dúvida do nosso ouvinte. E vamos dando sequência, André. Vamos lá. Emmanuel vem nos revelar também, no livro A Caminho da Luz, bem no finalzinho, penúltimo capítulo, se eu não me engano, que existiria uma terceira reunião desses espíritos puros. Daquela mesma comunidade que se reuniu quando se decidiu a formação do planeta. Do planeta, depois da vinda do Cristo. Exatamente, haveria uma terceira. E a gente, juntando as informações da doutrina espírita, dá para a gente ter uma noção de quando foi. Noção. A gente não tem como apontar de hora. Certo. Mas dá para ter uma noção. Mas vamos estudar um pouquinho. Vamos começar o estudo. Antes de você começar, André, eu gostaria que você esclarecesse algo que me bateu agora, que pode causar uma certa confusão para os nossos ouvintes que não estão muito habituados com a nossa doutrina. Entendi. A questão do Emmanuel, que você está falando agora, é o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier. Podemos nos estender até um pouquinho nesse comentário para que as pessoas entendam. Esse Emmanuel que nós estamos nos referindo é, como a Rê disse, mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier. E nós temos que pensar o seguinte: todas as comunicações que passaram pela lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, seja de psicografia, seja de psicofonia, que é o nosso popularmente chamamos de incorporação. Certo. Esse termo não é correto, não, mas é para as pessoas entenderem. Uhum. E eu tenho gravação de mensagem psicofônica do Chico no meu computador. Se hoje à noite, na palestra, vocês quiserem ouvir, eu passo para vocês com todo prazer. Maravilhoso. Tudo que passou pela mediunidade do Chico passou antes pelo crivo de Emmanuel. Então, quem escreveu o livro pelas mãos do Chico não foi qualquer um. E se vieram assuntos da área científica, filosófica e religiosa, esse espírito Emmanuel, mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, tem que ter conhecimento nas mais diversas áreas da doutrina. Olha que coisa, a gente nem sempre para pra pensar nesses detalhes. Ele tem que saber muito de muitos assuntos, porque passou pelas mãos do Chico assuntos religiosos, inúmeros, mas passou história. Nossa, sem dúvida. Olha o Paulo Estevão. Passou a área científica no Consolador, no livro Emmanuel. Passou filosofia. Não faltaram assunto nas três áreas da doutrina espírita. Então Emmanuel tinha que ter um conhecimento, como tem, né? Um conhecimento fantástico, fenomenal. É uma entidade de muita luz. O próprio nome dele já significa grande coisa. Imagina, né? O que Emmanuel nos trouxe, gente, daria para fazer um programa só sobre isso. Tá aí o convite, André, para a próxima vez. Já fica, não é um convite, só uma já convocação. Já fica a sugestão, olha, né? Olha lá, convocação, muito bem. Se a gente bem. Fosse discutir só os quatro livros onde ele comenta o Novo Testamento, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva, só aí. Nossa. Dá um seminário, dá palestra e dá programa. É verdade. Só aí. Nós não estamos citando A Caminho da Luz, nós não estamos citando O Consolador. Que são obras magníficas, não é? Fantásticos, não tem nem palavras para dizer. Mas vamos lá. Vamos lá, terceira reunião. Terceira, né, reunião. Emmanuel conta para a gente assim: espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual Jesus é um dos membros divinos. Vamos dar uma paradinha aqui. Espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos. Então, se nós estamos dizendo que Emmanuel é um espírito desse nível, Emmanuel teve notícias dessa reunião. Uhum. Ele não participou, não foi convidado e nem sabe quando foi. A gente vai dar uma noção porque alguma coisa nos é dita e dá para a gente juntar informações. Mas Emmanuel sabe dessa reunião porque os espíritos bem maiores do que ele comentaram. Então, nem Emmanuel, que bem é mais adiantado que a gente, sabe quando foi. Sabe com precisão. Vamos lá. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre. Olha, pertinho da gente. Uhum. A atmosfera tem poucos mil metros. perto da gente. Desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade. Olha o objetivo da reunião. Decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Ou seja, se nós estamos em fase de transição para um mundo de regeneração, antes de começar a regeneração, houve uma reunião para se decidir como é que a coisa ia acontecer. Podemos ficar tranquilos, porque ninguém vai passar por nada que não seja da nossa pauta reencarnatória. Então, e da programação celeste. Exatamente. Então, ninguém precisa ter medo de um terremoto, de uma tsunami, de um acidente de carro. Cada um só vai passar pelo que precisa passar ou se der bobeira. É. Porque não precisa estar na minha pauta reencarnatória de eu tomar um monte de bebida alcoólica e sair dirigindo. Isso aí não é pauta reencarnatória, isso é bobeira minha. É meu livre-arbítrio. E porventura, juntando os caquinhos que você tem, seria, por acaso, no ano de 1857, mais ou menos, essa reunião, André? Dá para precisar? Essa reunião? É. Nós vamos dar algumas informações daqui a pouquinho. Mas vamos continuar só mais um minutinho aqui no que Emmanuel falou. Olha que coisa fantástica. Emmanuel pergunta, né, numa forma de reflexão. Que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Ele mesmo responde. Deus o sabe. Olha Emmanuel suscitando a reflexão durante a leitura. O que vai resultar dessa reunião? Deus o sabe. E ele continua para a gente encerrar. Nas grandes transições do século que se passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. O amor e a misericórdia. Ou seja, se eles são amorosos e misericordiosos, mais uma vez nós podemos falar tranquilo. Não precisamos ter medo de nada. Vai passar pelo que precisa passar. E se tiver algum sofrimento no nosso caminho, vamos lembrar de Simão Pedro, na sua segunda epístola. O amor encobre a multidão de pecados. Ou seja, o que nós teríamos que resgatar sofrendo, nós podemos atenuar amando, tendo paciência, fazendo caridade, instruindo. Porque se a doutrina espírita e o evangelho de Jesus já clarearam o nosso caminho, é bom a gente levar essa luz para os outros. Parábola dos talentos. Olha aí. Recebeu de Deus, tem que passar para frente. Que tá maravilha. Está lá na parábola. O servo que recebeu um talento e guardou e não frutificou, ele foi considerado um servo infiel e preguiçoso. Então, se nós já recebemos a luz do evangelho e da doutrina espírita, ou de qualquer outra linha religiosa, porque nós sabemos que tem gente de outras religiões nos ouvindo. Isso. Porque algumas pessoas têm um entendimento um pouco maior, já não precisa mais ficar focado naquele ponto religioso. Nós precisamos passar essa paz para frente. As pessoas estão atormentadas. A gente está pensando em ganhar dinheiro. E se acontecer algum imprevisto, nós não vamos levar dinheiro para o plano espiritual, gente. As pessoas estão querendo coisas que não trazem a verdadeira felicidade. É. Doutrina Espírita nos mostra o seguinte: só é nosso aquilo que a gente vai levar para o plano espiritual. Isso é nosso, o resto é usufruto. Fica, tudo fica. Fica, não vai com a gente. O que nós vamos levar? Conhecimento, sentimento, isso, paz e, infelizmente, tendências. Porque o que nós tivermos de errado, nós vamos levar. Vamos levar. As tendências ruins, as imperfeições, não ficam com o corpo, não. A gente passa pro lado de lá. Do então vamos aproveitar que a gente está aqui com todas as ferramentas e nos livrarmos desses vícios, dessas imperfeições. Vamos brigar com as nossas imperfeições. E aproveitarmos, né, que o conjunto de espíritos superiores, eles nos protegem, eles nos traçam as diretrizes, tá? Mas a realização do que foi traçado é conosco. A responsabilidade é nossa. Só em várias nossa. Passagens Jesus fala isso. É? Fazei resplandecer a tua luz. Ou seja, faz resplandecer. Batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, você quer que abra a porta? Vai lá e bate. É, ou seja, só bater. É a consagração do faça a sua parte. Não espera de braço cruzado, não. É. Agora vamos levantar uma possível época para essa terceira reunião, que juntando informações a gente pode chegar à conclusão. Já aconteceu. Então vamos lá. Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, narra uma palestra que foi feita por Ismael, governador espiritual do Brasil. Isso, falamos três juntos, né? Parece que foi ensaiado, né? Mais ou menos, essa reunião aconteceu quase no finzinho do segundo reinado. Portanto, ali por 1829, 1830, mais ou menos. E... quase, hein? Pois é. O Serginho quase que... Então vamos lá. É, Humberto de Campos conta assim. Antes dessa época, quando prestes a findar o primeiro reinado, Ismael reúne no espaço seus dedicados companheiros de luta. Vou fazer um pequeno parênteses aqui. Um desses dedicados companheiros de luta era Bezerra de Menezes, que estava para reencarnar, mas ali poucos anos ele viria para o plano físico. Voltando. E, organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Então vamos ver o que Ismael comentou com essas pessoas, com esses espíritos elevadíssimos nessa reunião. Irmãos, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da Terra. Uhum. Então, no século XIX, mais ou menos em 1829, 1830, Ismael diz a essas pessoas que o Consolador estava para chegar. Ele continua. Nesses 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Humberto de Campos está revelando, através da palestra de Ismael, que a partir da chegada de O Livro dos Espíritos, 1857, nós teríamos 100 anos de preparação e 100 anos de transição. Vamos lá. O livro A Caminho da Luz foi psicografado em 1938. Essa reunião não tinha acontecido. A transição começa em 1957. Aí ela tinha que ter acontecido. Quando foi a reunião? Nesse intervalo. Entre 1938 e 1957. Porque quando Emmanuel... 1857. Não, 1957. Ah, foi dessa? 100 anos de preparação. Ah, 100 anos. Para isso, correto. Então a transição começa em 1957. Quando ela começa em 1957, a reunião tem que ter acontecido. Já teve. Tem que ter, tá tudo planejado. Mas quando Emmanuel dito livre em 1938, ele está falando que a reunião não aconteceu. Uh-huh. Então... Em 1938... 19 anos, por aí. Mais ou menos. Nesse período. Em 38, não tinha acontecido. Não tinha acontecido. Em 1957, 57, já tinha. Foi nesse meio tempo. Tem que ser. Perfeito. A gente começa a deduzir que nessa época esses espíritos se reuniram na psicosfera da Terra. Portanto, o planeta todo sente a psicosfera dessa reunião, que deve ter sido um negócio fenomenal. Fantástico. Você imagina 9, 10 Cristos reunidos, 9 de planeta, mais o Cristo do sistema, a energia desses espíritos. Meu Deus, pena que eu não estava encarnado ainda. E aí nós vamos lembrar também das palavras de um espírito chamado Árago, lá no livro A Gênese, quando ele fala: todos os planetas do sistema solar influem uns sobre os outros. Por que reuniu os 10 Cristos? Porque a transição da Terra está afetando os outros planetas. Assim como o nosso sistema solar influi nos outros. A nossa galáxia influi nas outras. As nebulosas, umas sobre as outras. Por isso que o progresso é em cadeia. É infinito, e não tem nada isolado no universo. Nada. O amor de Deus vai de uma ponta à outra, por mais que, como nós tenhamos dito no começo, o universo não tem ponta. E aí dá para entender a expansão, não é? Aí que você sim disse... Pois no início. Dá para fazer uma ideiazinha sobre essa expansão. Isso. E saber que de ponta a ponta, mesmo não tendo ponta, porque não tem fim nem começo, Deus ama todo mundo por igual. Então, se nós espíritas estivermos caindo no erro de achar que Deus tem preferência por essa ou aquela religião, por esse ou aquele centro espírita, nosso entendimento de Deus é primário. Deus ama a todos por igual. O Deus que a doutrina espírita nos mostra não é Deus de religião, não é Deus de cidade, não é Deus de casa espírita. É Deus do universo, com 200 bilhões de galáxias, e cada galáxia com 100 milhões de sóis, e o nosso é um só. Gosto muito da reflexão de um palestrante não espírita, né? Pra gente poder encaixar aqui. Ele fala que de vez em quando as pessoas perguntam assim: quem que você pensa, você tá falando com quem? É fácil responder isso. Você está falando com uma pessoa entre 7 bilhões encarnados, em 100 milhões de galáxias, em 200 bilhões. Você é um só, filho. Baixa o tupete. Hein? Isso é para a gente ser mais humilde. Um pouquinho de humildade. É, um pouquinho de humildade não faz mal para ninguém. E aí entra o Chico, né? Quando ele se coloca como uma formiguinha, como um animalzinho, um verme, né? Exatamente. Que maravilha. É um exemplo fenomenal para a gente. E tão próximo de nós, né? Tão próximo ali, né? Bem, André, esse assunto é palpitante, é um assunto interessante. Falar de Jesus, como você disse, é muito bom, mas infelizmente o nosso tempo vai chegando ao fim E você tem aí alguns minutos para as suas considerações finais, alguma coisa que você pretenda colocar a mais, André? Não, colocação final é sempre um agradecimento sincero pelas pessoas que têm paciência conosco, né, de nos ouvir durante quase uma hora aqui, depois de noite, quase uma hora no Centro Espírita. Haja paciência. Um agradecimento muito sincero a mais uma oportunidade que a Associação Espírita Mateus está nos dando, de poder trazer esse pouquinho que nós já sabemos, né? Quando eu falo pouquinho é porque o conhecimento espírita é vasto de uma forma que nós não conseguimos nem entender, vasto e expansível, né? Porque Kardec foi tão progressista que ele disse assim: aonde a ciência desmentir a doutrina espírita, naquele ponto você abandona a doutrina e vai junto com a ciência. Então, a doutrina espírita não tem medo da verdade. Pode pesquisar à vontade, que se você desmentir um postulado espírita, fique, nós vamos contigo. Fique com a pesquisa. Com as pesquisas. E é interessante, porque faz quase 160 anos já. Nunca ninguém desmentiu, não. Pelo contrário, a ciência está chegando à confirmação daquilo que foi ensinado pela doutrina espírita há 150 e tantos anos atrás. Obrigado pela oportunidade e muita paz. Muito bem, nós é que agradecemos a sua presença aqui, André. Entre nós é sempre um motivo de muita alegria, de muita satisfação contar com você e com a sua boa vontade e conhecimento, né, Rê? Ilustrando o nosso programa, né? Muito bom. E que hoje à noite, como a programação da Casa Espírita, hoje às 20 horas, palestra com o nosso entrevistado de hoje, André Luiz Sobreiro. Qual o tema da palestra, André? Nós vamos traçar algumas considerações sobre a Bíblia. Tentar aí entrar algo profundamente na organização, enfim, história da tradução, alguma coisa sobre a Bíblia. São assuntos palpitantes, porque mexe com história, mexe, né? Mexe com coisas interessantes e muitas vezes desconhecidas, né? É mesmo. Lembramos também, Serginho, que no dia 5 de julho, a nossa querida Casa Espírita receberá o Richard Simonetti, da cidade de Bauru. Os amigos que nos acompanham via internet, por meio do site www.fmavozdeurupês.com.br, pedimos repassar aos seus grupos espíritas para estarem presentes na palestra de Simonetti, que estará lançando o seu livro de número 50. Olha que maravilha! E o livro chama-se O Plano B. Todos são bem-vindos à Casa Espírita, que emana paz, harmonia e serenidade. Lembramos também que o programa Transição, apresentado pela Rede TV, no próximo domingo, dia 26 de junho, às 16 horas e 15 minutos, terá como convidado Francisco do Espírito Santo Neto. O nosso querido Kiko aí de Catanduva. Isso, aqui de Catanduva. Né? Nosso amigo e trabalhador, muitas vezes tem frequentado a nossa casa. E o tema do bate-papo é um dos livros mais famosos do Kiko: Renovando Atitudes. Que maravilha. Que maravilha. Nossa. Não percam, tá? E vamos agora, então, ao sorteio da tarde. O livro Herdeiros do Novo Mundo, quem ganhou foi a Milena. O nosso ouvinte, Henrique, ganhou o livro Momentos com Chico Xavier. E o CD do Divaldo Pereira Franco sobre cura e autocura, quem ganhou foi a Lucy. Vamos agradecer mais uma vez a presença do nosso querido André, né? E convidando os nossos ouvintes para que compareçam à Casa Espírita hoje à noite, para que possa ouvir mais um pouquinho e aprender um pouco mais com o nosso querido André, né? Eu gostaria também de lembrar a todos os ouvintes da nossa programação da Casa Espírita, as atividades, pizzas nos finais de meses, né? Todos os meses, no último final de semana, os nossos estudos às segundas-feiras e às quintas-feiras, que é o Livro dos Espíritos, e na segunda, a coleção de André Luiz, que nos dá as primeiras notícias sobre a vida no plano espiritual. Convidamos, então, a todos os nossos ouvintes. E na terça-feira, as palestras, que são livres para todo o público em geral. Vocês serão sempre muito bem-vindos à nossa casa. Agradecemos também ao nosso querido André, que já está aqui com a gente há um tempo, já é um companheiro de casa mesmo, não é, Sérgio? Ele está sempre presente e nós gostamos muito de ouvi-lo, porque é um jovem ainda no corpo físico, mas com uma idade espiritual que provavelmente imbatível, não, Sérgio? É muito gratificante a gente perceber assim numa pessoa tão jovem fisicamente esse interesse. Exatamente. E essa vontade de aprender que ele tem. Isso contagia muitas vezes, né? Isso, que Jesus o abençoe e o ilumine sempre, viu, André? O nosso carinho para com você. Vamos agora convidar os nossos ouvintes, os nossos companheiros de estúdio, para que levemos os nossos pensamentos a essa figura querida de quem tanto falamos na tarde de hoje, para solicitar a sua proteção, o seu amparo, a sua bênção, para todos os ouvintes, para todos os seus filhos de uma forma geral, para que possamos, no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, ter sempre o seu amparo, a sua proteção e o seu amor. Para que possamos assim caminhar, mesmo que lentamente, rumo a esse progresso infindável destinado a todos os filhos de Deus. Por isso, Mestre Jesus e Espíritos amigos, permaneçam conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que a luz do Divino Mestre envolva todos os corações. Tenham uma semana repleta de amor, de harmonia e de perdão. Obrigada a todos pela companhia e amizade. E até a próxima terça-feira, às 13 horas. Fiquem com Deus. Momento Espírita. Estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas livrai-nos de todo mal.